Isso aqui é sobre os sonhos, ambição, luta, conquista e tudo que vier junto. Hoje eu acordei pra vida, literalmente, e decidi me entregar integralmente. Não, falha não é uma hipótese. Não tem atalho pra vitória, fi, é só seguir o caminho que foi traçado no prefácio. Errou quem pensou que por tá escrito tudo é fácil. Aumenta a endorfina, abaixa a cortisona. Hoje é nós dois vida, ninguém vai me pôr na lona. Porque eu sei o meu valor, sou filho da Regina. Embaçado nas levadas, cabuloso nas batidas. Analiso meu passado, preparo minha partida. Sem mala, sem nada, sem direito à despedida. Na moral, cansei de correr atrás do preju. Decidi correr na frente pra zica, mandei um beijo. Tô na de fazer do rap meu emprego. Vocês praguejaram demais, falaram cedo. Não vai dar certo não, teu cu. Sei que não tem bola pra isso, tipo eu nuco. Enquanto eu busco meu lucro, invejoso eu deixo vocês puto. E meu dedo do meio manda um salve pra vocês tudo. Dona de multiplicar os ganhos, filho. Se com crime eu ganho dobro, com rap eu ganho triplo. Sem contar com a sorte, conto com a fé que a vida não é 21. Junta o bonde inteiro e saque a Elysium. Não vai, não faz, meu jovem é o que eu mais ouço. Me traz o santo expedito pra matar os corvos. Eu sei que a maioria fala e são só calouros. Faz graça, vai bobo, que rima bem é pra poucos. Começa do começo, garoto, se passe nem aguenta e cai morto. Traz outro, volto pro jogo 20 de agosto. Cheguei pra roubar o ouro e se pra cortar o bolo. Chegou a hora, fi! Assuma seu posto, a vida deixa marcas que machucam meu corpo. Só pra gostar, busca seu topo, que logo tá melhor, aí é tudo ao seu gosto. Assuma seu posto, a vida deixa marcas que machucam meu corpo. Só pra constar, busca seu troco, que logo tá melhor, aí é tudo ao seu gosto. Brindar champanhe, beber se cutar, e quando eu lucrar, dividir os pães. Note que é só um capote, agradeço por isso, fiote. Parte fixa do pacote, não joga sorte para os cães, não. Sai da frente, eu tenho muito a fazer. Já são 4 pras 30, e eu não posso perder mais. Tempo é que ele finda, e o mundo nem sequer viu meu dedo médio ainda. Isso é inaceitável, meio fora de controle, como se eu tivesse na pole position. E nada fosse possível, eu renovo com a força do espírito. Com todo meu esforço eu consigo, meu som é soco nos bico. Tiro na cara dos corpos e dos bico. Não sei se fico ou se vai ao caralho, eu sei que eu vou porque é que eu não fico. Meu flow swinga os quadris dela, mexe os quadris bela. Olha a mão quieta de Assis quieta, que as notas de 100 vem primeiro. Vai tira do sufoco minha coroa, dá conforto e uma vida boa. Eu peço a Deus que renove a esperança de vitória que eu carrego no meu lado interno. Então vê se não foge, que eu pego a grana e recuso a pobreza que essas já me deram. Posso me acostumar com frenesi, com o show com a Renesica, Purple e a Sensimi. Eu não sou de desistir, nem tão pouco redimir. Por ser ambicioso, mãe, eu faço o dobro pra te ver sorrir. Tiro o rap da ilha e levo a continente, pra não lotar minha mente, tipo excesso de contingente. A utopia da onipotência presente deixa meu sonho mais próximo e meu medo ausente. E o desejo latente se torna palpitante. Foi mal, fi, cê me entende, eu não tô pra coadjuvante. Em meio a todo caos, eu firmei o semblante. Então bota fé que a mesa pode virar no instante, aí. Assuma seu posto, a vida deixa marcas que machucam meu corpo. Só pra constar, busca seu troco, que logo tá melhor, aí é tudo ao seu gosto. Assuma seu posto, a vida deixa marcas que machucam meu corpo. Só pra constar, busca seu troco, que logo tá melhor, aí é tudo ao seu gosto. Tudo ao seu gosto. Tudo ao seu gosto, só pra constar, tudo ao seu gosto. Se logo tá melhor, aí é tudo ao seu gosto. Tudo ao seu gosto. Tudo ao seu gosto. Só pra constar, tudo ao seu gosto. Se logo tá melhor, aí é tudo ao seu gosto.